Ai, tamo de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. A gente ouviu no bloco passado aí três músicas do Jack Rubens. Um abração pra ele. Aqueles caras. Bom, e pra quem tem o costume de ouvir o programa Lixeirinha, sabe que eu tô fazendo uns blocos especiais com The Wanted duas, três semanas atrás, sei lá. Devido ao show, né, deles, que vai ser depois de amanhã, sexta-feira, dia 13. Ou pra quem tá ouvindo domingo, foi anteontem, perdeu o showzão. Lamento. Então eu vou fazer o último bloco antes do show deles. Super recomendo, assim, pra todo mundo. E, enfim, todo mundo conhece a banda. E sabe do que eu tô falando, né? Rock'n'roll de primeiríssima qualidade. Vou soltar algumas músicas deles aqui. Hoje o Ganso e o Luiz não estão aqui pra me ajudar. Então, eu vou escolher algumas músicas aleatórias aqui das pazes do computador. Eu tenho um disco deles aqui que eu acho que nem eles têm, que é de um ensaio que eles me deram quando eu tocava com eles em 2002. Mas esse CD eu acho que nem eles se lembram, assim. Ou se lembram, sei lá, né? O Vioto é um cara fértil, assim, que tá sempre compondo e gerando material. É, eles vão estar lançando agora no Teatro Municipal o disco novo deles, chamado Cold Magic Tales. Mas a gente vai ouvir das antigas aqui mesmo. Fiquem com The Wanted e não percam o show deles na sexta-feira. Look out.

Sarge of Flesh. Sarge of Flesh, oh yeah. Saturday night, I get a girl, all of me. É bom porque não tem como piorar. World. amigo, escuta porra esse negócio de lixeirinha. Nossa, é bom demais esse negócio, é bonito demais. Nossa.